rosto sem graça, dizendo o que senti com uma lágrima no olhar. Me abraça primeiro, me pede um beijo e eu não consigo nem respirar. Pelo menos um momento, diz que isso não é certo. Então fique em silêncio.